bolão de ontem baixinho, bolão da Mega Sena pra você. Você que acompanha nessa manhã linda e maravilhosa, rapaz, já agradecendo a todos vocês. Você vai ligar 35810808. Você participa também pelo 870 kHz. Também você pode participar pela Rádios Net. Você liga o aplicativo Rádios Net e acompanha o programa mais alegre de Iguatu, o programa que leva milhão, o programa que leva pergunta, o programa educativo também. Nós fazemos essa parte aqui junto ao nosso companheiro Suquitinha. Bom dia, Suquitinha. Bom dia a você, Antônio Baixinho. Bom dia aos ouvintes. Identificação. Esta é a ZYH 591, Rádio Liberdade AM de Iguatu, frequência 870 kHz, a emissora do povo, a rádio que toca você. Pneus Canteiros informa a hora certa. Pontualmente 11 horas. Pneus Canteiros, eu indico para os amigos meus. Vida pro seu pneu, tem qualidade no atendimento, é no cliente que a gente investe. Temos pneus pro seu caminhão, carro de passeio e caminhonete. Pneus pra motos também tem, equipamento de última geração. Também contamos com serviços mecânicos, Pneus Canteiros é inovação. Tem bateria, acessórios, lubrificantes, peças em geral e balanceamento. Valor alinhamento, traga seu carro aqui que a gente dá o talento. Aí, gente, aqui quem fala é Caninara. Eu também estou na estrada com a Pneus Canteiros. Pega descendo, que subindo é contramão. Mas fica pro seu pneu. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Está chegando a hora do povo. Oferecimento Ótica Boa Visão. No Hospital Provisão de Iguatu, você esclarece se precisa usar óculos ou trocar o grau, caso você já use, através do teste visual gratuito por computador. Diagnosticamos se você tem ou não doença dos olhos através de uma pré-consulta gratuita e lhe fornecemos o orçamento necessário ao seu tratamento. No Hospital Provisão de Iguatu, não há surpresa. Você será sempre atendido pelo Dr. Roberto Barreira, médico com 8 anos de formação profissional nos melhores serviços de oftalmologia de Brasília e São Paulo. Ótica Boa Visão e Hospital Provisão. Rua Doutor João Pessoa, 540, ao lado do pátio da Igreja Matriz, Iguatu. Fone 3581-1466. Identificação. Esta é a ZYH 591, Rádio Liberdade AM de Iguatu, frequência 870 kHz, a emissora do povo. Música, esporte, notícia. 11 horas e 5 minutos. Começa agora na Rádio Liberdade AM, a hora do povo. E você faz a sua crítica, sua denúncia, sua reivindicação, sua participação ao vivo. Seja bem-vindo. Já começou a Hora do Povo. 11 horas e 5 minutos. Muito bom dia, amigos. Bom dia, Suquitinha. Bom dia, você, internauta, que nos acompanha a partir de agora através do telefone celular, pelo Rádios Net, e também bom dia a você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, através de nossa página Liberdade AM Iguatu. E também um bom dia especial a todos os ouvintes que estão na sintonia de 870 kHz, Liberdade AM de Iguatu. 59 anos levando a informação, a prestação de serviço e a música de sucesso para Iguatu e toda a região. Hoje é dia 24 de fevereiro, o ano é 2022, quinta-feira, e estamos aqui com mais uma edição do programa A Hora do Povo. E vamos aos destaques do programa de hoje. Nós vamos ocorrências policiais. Homem é vítima de tentativa de homicídio à faca na zona rural de Quixelô. Também no município de Quixelô, homem é assassinado a bala na zona rural, na vila Acampamento. Bispazep, pagamento para nascidos em junho, começa nesta quinta-feira. Governo federal lança carteira nacional de identidade com registro único. No programa de hoje teremos uma entrevista importante com os deputados Edilvan Alencar, deputado federal, deputado Agenor Neto, deputado Renato Roseno e também o deputado estadual Júlio César, líder do governo na Assembleia Legislativa. E o tema é ajuste do piso dos professores da rede de atenção, da rede municipal de ensino, da atenção, da rede básica de educação. Vários municípios já anunciaram que vão implantar o piso de 33,24%, mas existem alguns municípios do estado em que os prefeitos não estão querendo de forma alguma conceder esse reajuste. E isso, esse tema estará sendo discutido durante essa entrevista que nós teremos hoje a partir do meio-dia na Hora do Povo. Repito, com a participação do deputado Agenor Neto e também do deputado federal Edilvan Alencar, além dos deputados Renato Roseno e o deputado Júlio César, que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.